Podcast Fala aí, Ambiente. Hoje nós falaremos sobre a educação ambiental nas escolas, pautados em experiências docentes e pesquisas, com o intuito de refletir acerca do apresentado e definir a importância do ensino ambiental dentro das escolas. Eu falarei com o ponto de vista de um docente em ciências. Bom, para trazer uma opinião acadêmica ao assunto, nós traremos o artigo Uma Análise sobre a Importância de Trabalhar a Educação Ambiental nas Escolas, artigo esse de Caliane Narciso. Bom, sabemos que a poluição em nosso planeta não diminui e nem estabiliza, ela só tende a aumentar. Tendo em vista essa informação, o artigo traz uma reflexão sobre um dos meios para minimizar esses efeitos, que é a educação ambiental. Segundo o autor, ela deve ser ensinada para as pessoas a partir dos seus primeiros anos de vida, o que traz um grande papel para as escolas de direcionar esta informação para os alunos. Apesar da educação ambiental não ser uma disciplina única, individual, ela deve ser abordada diversas vezes para fixação, compreensão, conscientização e aprofundamento da informação para os alunos. Portanto, os professores têm um papel crucial na passagem do conhecimento do tema ambiental para os seus alunos. Há diversas maneiras de incluir a educação ambiental como uma disciplina individual. Dentre elas estão os projetos e trabalhos artísticos e criativos, experiências práticas que relacionam atividades fora da sala de aula, produção de materiais recicláveis ou qualquer outra atividade que conduza o aluno para a compreensão do tema de forma didática. Para realizar uma reflexão sobre o que é educação ambiental na prática, apresentamos outro artigo, uma espécie de relato, baseado na experiência de Fernanda Reis de Pinho Tavares, que é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, a escola onde ela trabalhava oferecia oficinas, com o objetivo de abordar outras competências aos alunos. Uma dessas oficinas era de reciclagem. A professora responsável pelo projeto naquela época ministrava aulas de reciclagem, trabalhando com papel e com alguns seminários preparados pelos próprios alunos, como histórico do papel, histórico do lixo, destinos do lixo na cidade. A oficina, sim, consistia basicamente em reciclar papel e construir um determinado produto, que no caso eram cadernetas. Quando Fernanda assumiu a docência da oficina, o foco da oficina continuava o mesmo, do semestre anterior. Então a mesma tentou incluir algumas discussões sobre o que era lixo, seu destino e, entre outras coisas, retiradas de alguns livros didáticos para guiar o ensino ambiental. Ela percebeu-se incapaz de realizar essas tarefas, pois, na perspectiva dela, ser bióloga não era suficiente. Ela precisava aprender mais sobre a educação ambiental do que essas práticas corriqueiras. Fernando não acreditava que pudesse sensibilizar alguém para a causa ambiental nos moldes que lhe foram expostos e nas fontes pesquisadas até aquele dado momento. E após refletir sobre o papel da oficina, ela chegou à conclusão de que uma oficina de educação ambiental deveria trabalhar conceitos ligados à ética, política, valores morais e questões ambientais. E isso fundamentou o artigo tratado e todas as suas ações daí em diante. Bom, a busca de concepções sobre a educação ambiental da autora Fernanda começou com a leitura de um livro, Educação ou Adestramento Ambiental, de Paulo Brugger. Essa busca tinha como objetivo obter uma diferente e mais abrangente concepção acerca da educação ambiental do que as concepções comumente conhecidas e que fundamenta a educação ambiental que a autora conhecia. Então, a Fernanda se deparou com a observação de que as práticas da educação ambiental recorrentes são eventos isolados, como caminhadas para recolher o lixo em determinado local ou como comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, e se detém nesse aspecto sem realizar discussões ou aprofundamento. A autora passou a notar que as práticas desenvolvidas por ela e descritas no início do artigo era uma espécie de adestramento. Nas palavras da mesma, havia pouca reflexão, pouco aprofundamento. E percebi que deveria mudar, formando cidadãos ambientais e não adestrando-os em reciclagem. Bom, agora faremos uma relação do primeiro artigo com o segundo, onde nós podemos verificar um ponto muito importante. A educação ambiental, ela deve ser feita sim, porém, não somente de maneira comumente feita, com a realização de oficinas como, por exemplo, comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Porque observamos que isso não surge efeitos realmente eficientes na educação ambiental dos alunos. E é dever do educador realizar discussões e aprofundar os assuntos que envolvem e abasam uma prática ambiental. Portanto, concluímos que a educação ambiental nas escolas é de extrema importância. Já está presente, mas deveria estar mais presente na modernidade. Há discussões sobre a natureza, o papel do homem acerca da natureza e como preservá-la sem prejudicar os próprios homens. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso podcast Fala aí, Ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer primeiramente a todos os integrantes da equipe que fizeram o podcast acontecer. São Ana Luísa, Lorena Leite, Renata Moreira e quem vos fala é o Bruno Camelo, o seu locutor. Então é isso, pessoal. Até mais.